Queremos aquietar nosso coração, Senhor Jesus, diante da Tua santa presença nesse lugar. Se a Tua palavra fala, Deus, que quando dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estará no nosso meio. Quem dirá agora nesse momento, Senhor? Esse lugar está cheio da Tua santa presença, Teus anjos, Teu Santo Espírito, em cada um de nós. Senhor, o Senhor nos deixou a herança do Teu Evangelho, para que por meio do Teu Evangelho, Deus, nós fôssemos guiados, instruídos, advertidos acerca de muitas coisas, Senhor. O assunto qual nós estamos tratando nessa noite, Senhor, visa as coisas que estão para acontecer. Não sabemos quando, nós sabemos que virá. Pedimos que o Teu Espírito traga em nossa memória, em nosso coração, sempre esta palavra, para que a gente possa estar sempre preparado, Senhor, preparado para o grande dia. No Teu santo nome, Jesus, que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Abra suas Bíblias em Mateus 24. Bom, nós estamos falando de escatologia. Semana passada a gente falou sobre as três escolas mais difundidas, que é o amilenismo, que é, resumidamente, é a doutrina pela qual não acredita que o milênio será algo literal. Depois vocês vão ver algumas questões que vão falar um pouco sobre isso. E depois falamos sobre o pós-milenismo, que é a doutrina que acredita que o milênio é literal, mas que a fé cristã, de alguma forma, ela vai tomando uma proporção mundial de alcance, até que chega um ponto em que todo o mundo está debaixo da soberania, no sentido de que o evangelho toma praticamente todas as nações, e todas as nações se tornam cristãs, e o reino de Deus, então, durante 1000 anos, entra nesse processo. Durante 1000 anos, o reino de Deus toma conta de todo o planeta Terra. E, finalmente, a última e mais aceita, mais difundida, mais propagada, e que é um grande material na internet difundindo essa doutrina, que é a escola pré-milenista, que acredita que Jesus literalmente um dia virá sobre a face da Terra e implantará um reino de 1000 anos, e chamado Nova Jerusalém, uma cidade grande, onde as pessoas ficarão morando dentro dessa cidade durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos, o diabo é solto, há uma grande guerra chamada Armagedon, e depois, então, o grande julgamento de todas as coisas. Ok? Essa é a doutrina mais aceita e difundida. Certo? Então, assim, domingo passado, eu não queria ter entrado em textos, e vocês ficaram xaropeando aí, né, para que eu entrasse. Então, a verdade é que domingo passado eu não estava preparado para falar sobre aquilo lá, porque eu não vim preparado para falar sobre aquilo. Eu vim para falar sobre as escolas e Iris Finish. Então, hoje eu quero voltar a algumas coisas que a gente falou no domingo passado, porque eu estive estudando e lendo direitinho, algumas coisas que a gente passou por cima apenas, ok? Então, assim, eu já quero falar desde já que quem aqui é pré-milenista, aproveite esse tempo que lhes resta. Deguste-os por esses tempos que vocês estão, que vocês creem nessa doutrina. Quem é pós-milenista também, aproveite para curtir esse momento de pós-milenista. No final das contas, todas essas doutrinas que essas doutrinas pregam, anunciam, o meu intuito é demonstrar que elas não têm uma base bíblica para aquilo que elas estão anunciando. Sendo bem direto e franco com vocês, o meu intuito nesses domingos que nós estaremos aqui é difundir a visão amilenista, que é a visão que não crê na literalidade dos 1000 anos, e que muita gente pensa que é um absurdo, né? Então, eu vou demonstrar para vocês toda a doutrina pré-milenista e o contexto em que ela se baseia, e o próprio contexto em que ela se baseia contradiz ela. O próprio contexto que propõe o pré-milenismo é um contexto que não propõe ele. Pelo contrário, fala contrário a ele. Tá certo? Então, uma das coisas que eu falei no domingo passado é para que vocês esqueçam esses esqueminhas, né? Mesmo o amilenismo, que eu estou falando que meu intuito aqui é difundir a doutrina dele, porque é a doutrina que, dentro dos meus estudos, daquilo que eu me propus a estudar, foi o único desses três conceitos que eu achei que tinha mais a ver. Mas, necessariamente, se vocês quiserem chamar de amilenismo, de pipeísmo, gogotanismo, sei lá, osismo, qualquer coisa aí, né? Fica a critério de vocês dar um nome para esse negócio aqui. Ok? Já falei que, dentro de teologia sistemática, é isso. O que a teologia sistemática se propõe a fazer? Ela pega os textos bíblicos e se propõe, de alguma forma, a sistematizar isso para que você consiga entender isso melhor. O meu intuito é fazer uma coisa um pouco diferente, é pegar os textos e esmiuçar os textos e jogar para vocês o que eles estão falando e ver se, de alguma maneira, eles estão propondo isso que essas três escolas estão falando. Ok? Então, mais uma vez, aproveitem, curtam bastante, que os teus dias estão contados. Amém? Então, nós temos como base, eu quero adentrar falando sobre a escatologia nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os três primeiros evangelhos que eles têm muita coisa em comum. Muitos textos são parecidos, muitos ensinos estão ali dentro do mesmo contexto. Por isso que a gente chama de evangelho sinótico. Se você ouvir esse termo, evangelho sinótico, você está falando sobre os três primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Okay? João está fora dos evangelhos sinóticos. Se você for ler assim na tua Bíblia, talvez, na minha Bíblia tem aqui. Por exemplo, Mateus 24, está escrito ali, ó, o sermão profético, o princípio de dores. E embaixo dele está ali Marcos 3, 1 a 2, Lucas 21, 5 a 36. Então, por que que está aqui e João não se encontra aqui? Porque em João, esse tipo de passagem de texto aqui não se encontra. A proposta do evangelho de João é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Ok? Então, primeiramente, eu quero abordar aquilo que os evangelhos sinóticos estão falando acerca de escatologia. Para quem chegou hoje e não sabe o que é o termo escatologia, está lá embaixo. Lá, ó. A doutrina das últimas coisas. Como será o fim do mundo? Né? Como vai acabar o mundo? Precisa ficar bem esperto aí. Okay? Você que gosta da sacanagem, gosta de pecar bastante, fica esperto. Que uma hora o bicho vai pegar e já era. Ok? Então, o primeiro conceito que eu queria tratar aqui é esse conceito de reino. Porque nós estamos falando de reino. Tanto, qualquer uma dessas três escolas estão defendendo um ponto de vista de reino. O reino sendo implantado, o reino vindo. Em que dimensão isso vai acontecer? Quando que isso acontece? Então, o que esses três estão falando é uma questão do reino. O reino veio, está vindo, virá. Como é que isso funciona na questão da Bíblia Sagrada? A grande verdade é que as três coisas são verdadeiras. O reino veio, está vindo e virá. Cada vez numa plenitude diferente da outra. Mas que o reino de Deus está sobre a face da terra, está ou não está? Está ou não está? Alguém tem dúvida de que o reino de Deus está sobre a face da terra? Na minha vida, na tua vida? Hã? Se o reino de Deus não está, então eu não sei o que é o reino de Deus. O reino de Deus somos eu e você. Ok? Cada um de nós somos cidadãos desse reino, que está sobre a face da terra. Então, nós temos ali alguns textos que eu separei para que a gente leia, que vai falar um pouco sobre essa questão do reino. Lucas 10, 9 a 11, vai dizer assim, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Só o 9. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus disse, olha, quando vocês entrarem em algum lugar e houver alguém doente, ore por essa pessoa. Amém? Se essa pessoa for curada, você diga, olha, é chegado o reino de Deus. Não está vindo, está, já. O reino de Deus, ele se manifesta dessa maneira, por meio da conversão de vidas, da transformação da família, por meio da libertação das drogas. Eu, numa reunião de pastores, alguns falaram assim que a igreja não tem nenhum tipo de implicação social. Ela não faz a menor diferença em termos sociais. Nada. Não há mudança nenhuma proporcionada pela igreja. E eu fui o único ali que levantei minha mão e falei: discordo de todos vocês. Eu discordo de todos vocês. Porque eu gosto de discordar, primeiramente. Eu quero dizer que eu discordo de todos vocês. Porque eu já vi traficante se convertendo. Eu já vi pai que saía de casa, ia para o boteco, enchia a cara e chegava em casa, quebrava a esposa e os filhos no cacete. Arrebentava todo mundo em casa. Já vi meninas que se perderam na vida e voltaram para suas famílias. Já vi de tudo nesse mundo. Se isso não é um papel social, o que é? O que os políticos fazem nesse país? Quantas ONGs foram abertas por cristãos nesse país? Gente que doa a sua vida em prol do outro. Se a igreja não faz um papel social, então eu não sei o que é papel social. Eu acho que você tem uma coisa que nesse país que desempenha o papel social mais importante de todos é a igreja. Quando você vem para Cristo, quando a tua vida é transformada, a gente não tem a mínima noção do poder histórico que isso aconteceu. Quando Deus mudou a minha vida, e a minha vida se tornou uma vida de influência na vida dos outros, nem o diabo não tinha noção dessa dimensão. Quando Deus trouxe você para Cristo, ninguém tem a mínima noção do que é isso. Porque todos nós que estamos aqui hoje, todos, exatamente todos que estamos aqui hoje, podíamos hoje ser bandidos, traficantes, drogados, prostitutas, prostitutos, garotinho de programa. Podíamos ser um bando de corrupto aí roubando todo mundo. Podíamos ser uns filhos mais desgraçados que há sobre a face da terra. Pagodeiro. Ou pior, funkeiro. Começou lá? Oh, desculpa aí a indecência. Então, o reino de Deus, ele está sobre a face da terra, em mim e em você, manifestado na minha vida e na tua vida. Eu vejo isso nitidamente na minha vida, porque eu vejo a implicação do que é uma pessoa que o reino de Deus não faz parte da vida dela. Tenho muitos amigos que não têm nenhuma noção dessa realidade, do que é estar no reino de Deus e não ter suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Então, tem outros textos aqui que eu poderia estar lendo para falar sobre isso. Então, obviamente que a gente crê que o reino de Deus virá numa plenitude absoluta, a qual nós não temos hoje, porque ainda há muita coisa a ser realizada nesse mundo, por meio desse reino que vai tomando uma proporção, uma dimensão, e vai tomando conta do mundo todo. Depois, nós temos a destruição do templo de Jerusalém, profetizada por Jesus em Mateus 24:2, e nos textos sinóticos lá, em Marcos 13:2, Lucas 21:6, depois em Lucas também 19:43-44, e 23:28-30. Depois eu mando esse esqueminha para vocês, ok? Eu não vou ler todos os textos aqui, porque é muito texto para a gente ficar lendo. Mas Jesus, mais ou menos no ano 30, profetizou a destruição de Jerusalém. Ele falou assim: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O templo será destruído. Tudo será destruído. E como eu falei domingo passado, o templo era o coração do judaísmo. Era o coração da fé judaica. Porque dentro do templo havia o Santo dos Santos, havia o propiciatório, que era a Arca da Aliança, que tinha uma tampa ali chamada propiciatório, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá, derramava o sangue do cordeiro sobre aquele propiciatório. Dentro do propiciatório havia a tábua da lei, com os 10 mandamentos, o qual dizia para mim e para você: todos nós estamos condenados pela lei. Nenhum ser humano sobre a face da terra obedece à lei. Nascemos em pecados, somos concebidos em pecados e provavelmente morreremos falhando nesse mundo. Oxalá que todos nós alcancemos uma vida de santificação. Porém, a grande verdade é que isso nem sempre acontece. Então, dentro do Santo dos Santos, havia esse propiciatório, que era a Arca da Aliança, havia dois anjos que o sumo sacerdote entrava e oferecia um sacrifício. Derramava sangue. Então, o sangue do cordeiro cobria o propiciatório para que Deus não olhasse mais para a lei. E todo o povo era justificado por meio daquele único cordeiro que era sacrificado e oferecido lá dentro. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Quando Jesus vem na terra, ele é crucificado. Naquele dia, o véu do templo é rasgado. Segundo a narrativa do Novo Testamento. O véu é rasgado, aquilo que separava é rasgado. Eu fiquei imaginando o desespero daquele sumo sacerdote, quando ele chegou lá dentro do Santo dos Santos, olhou, aliás, para o Santo dos Santos e viu que o véu rasgado, sem entender absolutamente nada. A Bíblia fala que naquele dia muitos dos santos que haviam morrido ressuscitaram e começaram a caminhar pela cidade. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas alguns evangelhos apócrifos falam sobre isso. O evangelho de Bartolomeu fala, por exemplo, que é um evangelho apócrifo, fala sobre isso. Quem eram esses caras? Dá o nome desses caras. O que esses caras fizeram quando ressuscitaram? Começaram a caminhar pela cidade, todo mundo ficou doidão. Meu Deus, esse cara fazia 30, 40 anos que estava morto, como é que esse cara está aqui agora? E aquilo causou um rebuliço na cidade inteira. Ninguém entendia nada. E Jesus então chega e fala mais uma coisa. Então, além desse véu que é rasgado, no ano, muito em breve, o templo será destruído. O templo será destruído. Ele profetiza isso. O templo será destruído. E de repente, no ano 70, no Nomine, o Império Romano invade ali, destrói tudo. Não sobra pedra nenhuma. Todo o templo é destruído. Os sacerdotes são mortos. Todo sacrifício acaba, conforme Daniel profetizou também. Acaba. Nunca mais, desde o ano 70, até hoje, no ano de 2012, até hoje, nunca mais houve sacrifícios em Israel. Nunca mais. Porque naquele grande dia, no ano 33 e 37, mais ou menos, o Cordeiro Santo de Deus ofereceu todo o sangue suficiente por mim e por você. Nunca mais. Os judeus tentam contornar isso, tentar dar uma explicação para isso. Né? Como que isso aconteceu de forma tão coincidente? Ocorreu. E nunca mais se levantou. Lá em Mateus 24, Mateus ele começa falando assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele, assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos fazem três perguntas para Jesus aqui. A primeira delas é: quando acontecerão estas coisas? A primeira coisa é a destruição do templo. A segunda coisa é: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira coisa é: quando será o fim dos tempos? Quando será? Havia uma curiosidade de todo mundo que estava ali, né? Jesus chama eles para uma intimidade maior. Lá em Marcos ele descreve quem eram esses discípulos que estavam nessa particularidade. Lá em Marcos 13, 3, diz que foram Pedro, Tiago, João e André, os quatro que estavam ali nesse momento de intimidade com Jesus, o qual chegam e abordam Jesus. E perguntam para ele, então, essas três coisas. Quando será o fim dos tempos? Havia uma preocupação diante daquilo que ele estava falando. Quando será, Jesus? Como é que é esse negócio? Nos ajude a entender quando será o fim de todas as coisas. Então, Jesus, a partir de agora, começará a responder essas três perguntas. Ele começa a falar sobre essas três perguntas. Então, para que você entenda, você precisa ter essas três perguntas em mente, para que momento você entenda. Olha, isso aqui ele está falando disso. Isso aqui de outra coisa. Então, ele começa a falar o que acontecerá. A primeira coisa que ele fala, lá em Mateus 24:5. E do ladinho lá estão os sinóticos lá, ok? Então, sempre vai estar ali, ó. Mateus 24:3, por exemplo. Vai ter Marcos 13:3-4 e Lucas 21:2. Então você vai estar sempre olhando o texto que eu estou lendo e as duas passagens sinóticas que também falam do mesmo assunto, ok? Depois eu mando para vocês por e-mail, beleza? Para que vocês leiam isso, ok? Não vai ler só aqui. Em casa você leia, estuda, amém? Recebi alguns e-mails essa semana, galera, dizendo assim, Pipe, foi massa, comecei a ler escatologia, estou bem empolgadinho para saber quando vai acabar o mundo, para eu pegar, para ele pecar hoje. Em nome de Jesus, para não ser pego de surpresa, né? Então, são 10 coisas que basicamente vai falar sobre esse contexto de Mateus 24:13-14. Primeira coisa, desculpa, deve ser 3-14, tá? Tá errado aqui. O 1zinho ali tá errado. É 3-14. Então, a primeira coisa que Jesus fala é que aparecerão falsos cristos, lá em Mateus 24:5. Falsos cristos aparecerão. Tanto que alguns defendem que Jesus era só mais um dos outros messias que haviam naquela época. Esses dias eu ouvi um documentário de um cara que quase conseguiu ser. Passou, bateu na trave. Ele só não teve o momento político correto para ter vingado. Então Jesus, em outras palavras, teve muita sorte. Entendeu? E esse cara bateu na trave. E outros tantos messias e cristos que surgiram naquela época. Sei lá o que dizer sobre isso, né? Esses messias eram mortos, enterrados e nunca mais se ouviu falar. Seus discípulos se dissipavam e nunca mais se ouvia falar. Morreram tudo ali no primeiro século. Nunca mais. O Messias, o qual nós anunciamos, foi morto, 3 dias depois ressuscitou, e até hoje, nesses 21 séculos, milhões de pessoas têm seguido os ensinos dele e têm lançado toda a esperança das suas vidas nele. Toda a esperança. Todos os dias, quando eu acordo com gosto de vida na boca, de viver, de caminhar até o fim, é por causa dele. Jesus é o centro das nossas vidas, do nosso coração, da nossa adoração, da nossa devoção, dos nossos projetos de vida. Quantos que estão aqui não tinham outros projetos para a sua vida? E quando Jesus entrou na sua história, mudou totalmente. Antes eu queria ter uma banda por causa do meu nome, para aparecer. Queria ser o Michel Teló. Aí, graças a Deus, Deus me livrou desse inferno. Né? Aí, quando vem Jesus no nosso coração, até isso ele muda. Ele muda as intenções. Ele muda os projetos. As motivações não são mais as mesmas. Não interessa a glória nenhuma. Toda a glória que interessa é a glória que leva o nome dele. Amém? Então, ele fala que aparecerão falsos cristos. E essa é uma realidade que a gente tem caminhado desde aquela época. Até hoje você vê isso acontecendo, né? Então, aqui em Curitiba, a gente tinha o INRI, né? Achei bem legal um dia que o Jô Soares perguntou para o INRI assim, pô, INRI, Jesus andava a pezão aí para tudo que é lado aí, né? Aí o INRI respondeu assim, pô, Jô, você queria que eu viesse São Paulo de jumento? Daí ele tem uma explicativa muito boa. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todo olho verá. Né? Daí perguntaram para ele isso também. Ele falou assim, pô, mas eu venho de avião, todo mundo vê o avião vindo. Uma coisa é verdade, esse cara, burro ele não é. Todo mundo pode ser burro, menos ele. Então, logicamente que a gente está falando de uma caricatura. O INRI é isso, é uma caricatura, né? Acho que ninguém inteligente leva a sério ele. Mas tem burro para isso em tudo que é lugar, né? Agora, para mim, a grande questão desses falsos cristos aqui também está muito relacionado a algum tipo de ensino que a gente vê hoje aí, sabe? As coisas, as formas como o diabo age no meio da igreja muitas vezes são muito mais sutis do que a gente pode imaginar. Entende? É por isso que a minha proposta ministerial na minha vida é um ensino. Não para que vocês creiam naquilo que eu creio, mas para que vocês tenham uma mente crítica para pensar por si mesmo, para estudar por si mesmo, para ir em busca de um conhecimento por si mesmo. Então, a primeira coisa é esses falsos cristos que aparecerão. A segunda coisa que Jesus fala é sobre guerras. Guerras no mundo todo. Está aí a história para isso. Em Mateus 24:6 diz isso. Depois, em Mateus 24:7 fala sobre fomes, pestes e terremotos no mundo todo. Nos anos 80, a gente assistia, lamentavelmente, o que acontecia na Etiópia, né? Crianças, a televisão começou a ter uma proporção maior, porque nos anos 70 a gente não tinha muita informação. Eu lembro que a primeira televisão que chegou em casa era preto e branco, e só tinha um horário para assistir, era, sei lá, das 2 até 8 horas da noite, aí depois desligava, ficava uma tela azul, assim, com meio colorido, assim. O primeiro programa desse tipo que eu assisti era Elza Leoa. Alguém assistia Elza Leoa aqui? Só minha mulher aqui? Alguém assistia Rin Tin Tin? Oh. Que mais que era daquela época? Alguém assistia Lassie? Só tinha filme de bicho na televisão, cara? Elza Leoa, Rin Tin Tin era um cachorro, pastor alemão. Benji. Quem assistia Benji aqui? Quem assiste Pânico aqui? Big Brother. É. Então, a gente começou a ter esse tipo de imagem dentro de casa, né, cara? Quando você via aquelas crianças que pareciam ETs, né, daquela forma lá. E aquilo começou a nos chocar, né? Quando começou a aparecer violência na família, ainda havia um tipo de censura, você não via, né? Da forma como você vê hoje. Havia um tipo de censura que aos poucos foi se perdendo e hoje perdeu de vez, né? Agora, pouca vergonha tomou conta de vez, né? Mas eu acredito naquilo que Lula fala. Cada um é responsável pela censura que faz em sua vida, né? Então, você é um ser que Deus deu dois bracinhos, que você pode ir lá, desligar a televisão ou mudar de canal. Né? Ou então, você pode mudar de rádio. Ou melhor, baixa na internet lá, escuta umas coisas boas em casa. Na internet, toma cuidado com as páginas que você visita. Né? Então, você é o agente na sua própria vida. Ok? Então, fome, espécie, terremotos. Depois ele fala que os discípulos, e ele fala para eles ali, em especial, em específico, olhando para a vida deles, falando assim, ó, os discípulos serão atormentados, mortos e odiados por causa do nome de Jesus. Fato que dos 12 que estavam ali, fora Judas, que morreu da forma como morreu, enforcado, os outros 10 morreram martirizados e um único morreu preso na ilha de Patmos, que foi João. Foi o único que morreu de morte natural, velho. João acredita-se que viveu até os anos 90. Acredita-se que o livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90, ano Domini. Quase no finalzinho do primeiro século, o livro de Apocalipse foi escrito. E acreditam que foi o apóstolo João. Ok? Então, os discípulos serão atormentados, mortos e odiados por causa do nome de Jesus. É só você olhar para a história, para você ver o que aconteceu com relação à fé cristã. E até hoje está acontecendo. Como eu falei domingo passado, acredita-se que 180 cristãos no mundo todo são martirizados diariamente. Todos os dias. Todos os dias. 180 cristãos morrem martirizados no mundo todo, todos os anos, todos os dias. Quando me falaram desse dado, eu me assustei, falei, meu, será que é tudo isso mesmo? em especial Lucas, parece denotar que ele estava falando explicitamente dos discípulos presentes. Ok? A quinta coisa que Jesus está falando ali, relacionado a essas três perguntas, é que acontecerão escândalos, traição e ódio uns pelos outros. Então, uma coisa que era comum acontecer ali no primeiro século é que quando você era confrontado, se você era um discípulo de Jesus ou um cristão, muitas vezes o cara amarelava. O cara amarelava, não, eu não sou, mas você conhece algum que seja? Daí o cara, nesse momento, ele pegava e entregava muitos. Muitos foram, acabaram se entregando um ao outro, então muita gente acabou morrendo porque o próprio irmão dedou ele. Né? E hoje existe isso muito na China também, né? Muitas vezes alguns cristãos acabam dedurando o outro. Falam, olha, eu não sou, eu sou mais ou menos, meia boca. Eu sou lá da Gólgota, mas teu irmão lá da Assembleia de Deus, que aquele lá é da ideia do cara. Entendeu? A outra coisa que ele fala é sobre os falsos profetas. Como eu vi falso profeta na minha vida? Eis que vos digo. Uma vez falaram para o Wellington assim, eis que vos digo, Wellington, que você será um regente de um coral lá na Assembleia de Deus. O Wellington, regente de coral. Né? Bem a cara dele, né? Tinha um profeta, quando eu morava em Foz do Iguaçu, que toda semana um pessoal da minha igreja ia nela. Aliás, tinha uma menina que ia todo dia, porque Deus tinha que falar com ela todo dia. Ela era incapaz de entrar no quarto dela e ouvir Deus, ela precisava que os outros ouvissem Deus para falar para ela. E esse cara entregou todo que tipo de profecia para essa menina que não se cumpriu nada. Nenhuma delas. Nenhuma delas se cumpriu. Aí, como essa minha amiga falava muito de mim para ela, um dia que eu fui lá, me levaram lá, falei, tá bom, vamos lá. Fui lá. Daí o irmão orou por mim e falou assim, você, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Falei, ah, é? Ah, achei que fosse uma pequenininha. Deus quer usar a tua vida. Ah, é? Pois é, pensei que Deus não queria me usar. Isso aqui virou palhaçada agora? Deus tem uma grande obra fazendo na tua vida? É óbvio que Deus tem uma grande obra fazendo na tua vida? Já ouviram um profeta algum dia dizer assim, irmão, você não vale nada. Você sabia? Você é tão imprestável que nem Deus não quer usar você. Você não serve nem para bombril, para nada. Eu não estou dizendo que eu não creio em profecia, porque já teve gente que chegou para mim e falou coisas que testificaram com o meu espírito, de fato. Agora não é a casa da mãe Joana. Né? Foi ano passado que o profeta lá fechou um monte de outdoor aqui nessa cidade dizendo que no dia tal, tal, tal ia acabar o mundo. Não foi? Ai, se eu pego. Ai, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Esse cara, pelo menos uns tapa gospel ele precisava levar. Pelo menos uns tapa gospel ele precisava levar. Né? A sétima coisa que Jesus falou que aconteceriam dentro dessas três perguntas é a multiplicação da iniquidade. Fará o amor de quase todos esfriar. Em Mateus 24, 12. Quase todos, por se multiplicar a iniquidade. E é o que você vê hoje, né? Hoje, casamento, você descarta igual se você estivesse descartando um refrigerante. Né? Você terminou, usou bastante, pega a garrafinha e joga fora. Vai a outro, acha outro, de novo, e pula fora. E assim vai a vida, caminhando. A nona coisa que Jesus diz é que o evangelho será pregado em todo o mundo. Amém. Creia nisso. Porque essa é uma palavra profética para esse mundo. Que o evangelho será pregado em todo o mundo. Não tenha dúvida disso. Por mais que eu não creia que todo mundo um dia se converterá a Jesus, eu creio que o evangelho será pregado em todo o mundo. Ao ponto de hoje dizerem que nunca esteve tão perto essa realidade. Nós somos a primeira geração que temos em mãos a oportunidade de cumprir em definitivo a grande comissão. Amém? Em definitivo. Porque nunca o evangelho tomou a proporção em que ele tomou hoje. Por mais que tenha lugares na Europa que estejam vivendo momentos contrários, igrejas se tornaram cinemas, se tornaram bordéis, se tornaram museus, continentes antes que não tinham absolutamente nada, hoje estão sendo tomados. Continentes como a África, como a Ásia, a ponto da maior igreja do mundo hoje se encontrar na China. Me parece que 30 mil chineses se convertem diariamente. 30 mil chineses por dia estão se convertendo. Hoje se converteram 30 mil chineses lá na China. Amanhã vão se converter mais 30 mil. O evangelho será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. E esse que o Diogo falou aqui agora, né, cara? Eu e você somos responsáveis por isso. De levar o evangelho a todo mundo. Depois que Jesus termina de falar isso, que o evangelho será pregado em todo mundo, ele fala o seguinte: então virá o fim. Então, um dos grandes sinais, além de todos esses sinais que nós estamos falando aqui, é que esse evangelho, tomando essa proporção que está sendo tomado, esteja atento para ele. Porque isso está denunciando algo para mim e para você, que o fim está próximo. Eu não sei se Jesus voltará na minha geração. Não sei quantos anos eu tenho ainda. Não sei se o Gabriel verá. Não sei se os meus netos verão. Quem virá? Não sei quem virá. Mas o fim está próximo. Muito próximo. Às vezes, nem olhando uma questão profética, mas simplesmente olhando para o mundo, para aquilo que o homem tem feito para esse planeta, eu não consigo acreditar que esse mundo durará mais 3 séculos de destruição. Para vocês terem uma ideia, o número de habitantes nesse planeta dobrou em 50 anos. Em 50 anos, o número de habitantes no planeta dobrou. Dobrou. Ou gente que gosta de fazer filho, né? Aqui nessa igreja, tá, depois que eu proibi a televisão, virou uma multiplicação em massa. Lá em Mateus 24, 15 a 28, o que Jesus fará agora nesse contexto é dar mais detalhes acerca do que ele disse. Pois ele inicia dizendo: portanto, Jesus a partir de agora falará de muitos assuntos interligados, ligando ora a destruição de Jerusalém, a segunda vinda e o fim. Esses três assuntos estão todos interligados. Então Jesus continua dentro desse pensamento falando o seguinte. Ele fala que, primeiro, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, lá em Mateus 24, 15, ele fala isso. Então, quando acontecer isso, fica esperto. Do que ele estava falando? Lá em Lucas 21, 20, dá uma lida comigo. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente fica sem entender, né? O que ele está falando, meu Deus do céu? Da desolação que Daniel profetizou. Lá em Lucas 21, 20, quando ouvirdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então, quando Jesus fala dessa desolação que o profeta Daniel profetizou, está coligada a isso, a destruição de Jerusalém. E quando aconteceu isso? No ano 70, no Domini. Ok? Então isso daqui já se cumpriu. Já aconteceu. Não irá acontecer. Já aconteceu. O templo é destruído em 70, ano Domini. Lucas liga diretamente o texto a isso. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. A outra coisa, Jerusalém toda é destruída em 70, ano Domini, e uma grande fuga de judeus e cristãos acontecem. Leiam lá Mateus 24. Mateus 24, 16 a 28, que foi um texto que a gente leu por cima semana passada, né? Diz assim: quando acontecer essa perseguição, Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. De que dias ele está falando? Da destruição de Jerusalém. Ora, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no sábado? Porque o judeu no sábado não podia correr. Imagina os judeus vindo com a espada, meus caras. Tinha que andar de marchinha. Não podia correr. Olha só o que está dizendo ali ainda. 16 a 28, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. A questão desse versículo é um pouco mais complicada. Porque veja só, apesar de que houve essa grande perseguição no ano 70, que muita gente foi morta, houve mais ou menos umas 6 a 8 perseguições desde o primeiro século do cristianismo até o terceiro século, quando Constantino então institui o cristianismo como religião do Império Romano. Até ali, muitos dos Césares que eram levantados perseguiram a igreja. Então, horas houve perseguições locais, ora houve perseguições em termos de reino para com todos os cristãos, e ora havia momentos de paz. Então, isso daí confundia a mente dos cristãos naquele momento. Porque pensava assim, puxa vida, é agora que o negócio está acontecendo. É agora. Todo mundo está sendo perseguido. A grande verdade é que isso aconteceu, isso tem acontecido, e isso provavelmente continuará acontecendo. Pois haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, pois surgirão falsos cristos, ele volta a falar sobre isso, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele fala assim, continuando lá, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus está falando ali, ó, que depois que isso tudo acontecer, o que, que vai acontecer? Que ele aparecerá nos céus e todos o verão. Alguém tem dúvida que isso aqui é o fim de tudo? Porque uma coisa que ele fala que é interessante aqui, ele fala assim que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Jesus em nenhum momento aqui para falar assim, ó, olha, milhares de pessoas sumirão no mundo, aí depois de 7 anos eu virei, isso aqui vai acontecer. Viverei, reinarei durante 1000 anos, e depois de 1000 anos, o fim chegará. Em nenhum momento ele fala isso. Em nenhum momento ele aponta para isso. Ele está dizendo que naquele dia, um único dia, quando ele vier, essas coisas acontecerão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Não é interessante você falar assim, todos os povos da face da terra se lamentarão e o verão. Ele está falando de quem que vai ver? Quem vai ver? Só a igreja? Não. Todos. Absolutamente todos o verão. Amém? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais, olha, presta atenção, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mas os escolhidos não estão ali? Não estão falando que os escolhidos tinham sido arrebatados? Não estavam mais? É isso que o pré-milenismo diz. Que os escolhidos não estavam mais, já tinham subido. E Jesus está falando que naquele dia, quando ele vier, todo olho o verá, de todos os povos o verão. E ele enviará os seus anjos para separar quem? Os escolhidos. O pré-milenismo afirma que primeiro haverá uma ressurreição só dos crentes. Só os crentes irão ressuscitar. E depois outros ressuscitarão. Jesus está falando que não. Não é isso não. Vai acontecer uma única coisa. Um dia só. E aquele dia Deus enviará os seus anjos que vai separar. Para que separar se é tudo uma coisa só? Se só tem crente ali, para que separar? Ele está dizendo que não, que haverá uma separação. Depois, mais para frente, você vai entender isso mais perfeitamente ainda, em outros textos, que o pré-milenismo usa para defender duas ressurreições. Abra comigo lá em Lucas 17:34. Então, lá, Lucas 17:34. Desculpa, eu falei 23, 24. Não, eu quero ler 34 a 36. Digo-vos que naquela noite, que noite? No dia da vinda de Jesus. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Aí, ó. Essa é a prova de que o arrebatamento acontecerá. De que muita gente será tomada e outros serão deixados durante 7 anos. Depois Jesus voltará e implantará o reino de 1000 anos. É essa a ideia que o pré-milenismo quer dizer. Continuando ali no texto. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ok? Não tenho dúvida de que um será tomado e um será deixado. Nessa parte, a gente não tem dúvida. Notem, porém, que no contexto, Jesus compara este fato dizendo: assim será também nos dias do Filho do Homem. Lá, né, em Lucas 17, 26 a 30. Agora, vamos voltar lá em Lucas 17, 26 e 30. Lucas 17, 26 diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no dia de Noé? Alguém lembra aí? Algum crente aí que já leu uma vez Gênesis, lembra o que aconteceu? O que aconteceu? Noé chegou e falou para eles: olha, gada, é o seguinte, o dilúvio virá, tudo será destruído, tudo será destruído. Deus disse para Noé: entra na arca. Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? O dilúvio veio. O dilúvio veio e destruiu tudo por meio da água. Certo? Aí, continuando o texto ali. Então, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, dilúvio e juízo são uma única coisa. Uma coisa só. E Jesus está dizendo assim: assim como foi nos dias de Noé. Daí ele continua: a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Ló estava lá em Sodoma, né? Um anjo foi lá e falou assim: ó, Ló, vaza daí, saia daí, que Deus vai destruir essa cidade com fogo. Saia daí. Ló, o que que fez? Vazou. O que aconteceu? Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as duas com fogo. Deus destruiu. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Olha o que ele fala. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E olha que ele continua falando. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça tomá-los da mesma sorte. O que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, salvá-la-á. A primeira coisa aqui é, não é um arrebatamento, galera? Por que que tem esse bando de carro gospel por aí com um adesivo dizendo assim, em caso de arrebatamento, este carro será desgovernado? O que que se presume com isso? Que ele vai estar dirigindo e do nada ele vai desaparecer. E o carro dele, bum, vai bater em alguém ali. O que Jesus está falando assim, olha, naquele dia, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, não olhe, não volte atrás, porque naquele dia o teu coração será provado. Naquele dia o teu coração será provado. Aonde está o teu coração? Não volte. E olha no mesmo contexto o que ele vai dizer. A partir do versículo 34, então, ele diz, digo-vos que naquela noite, estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Ele continua, duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 36, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Tem arrebatamento aqui? Hã? Se é igual foi nos dias de Noé, que Deus mandou juízo instantâneo, dilúvio, juízo. Ló, advertência, saia, juízo. Jesus está falando que vai ser a mesma coisa. Quando ele vier, é a mesma coisa. A vinda, juízo. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Há uma consciência sendo explícita aqui, ó. Ninguém vai sumir, desaparecer do nada, não. Se Jesus está dizendo que vai ser uma coisa só, dilúvio, juízo, Sodoma, juízo, o dia da vinda, juízo, é uma coisa só, uma única coisa. Eu vou parar por aqui, domingo que vem a gente continua, ok? Beleza? Fiquem de pé, vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, Senhor. Tudo que nos interessa, Senhor, é a tua palavra, Deus. Nós não aceitamos nenhum esquema, Senhor, forjado sobre a face da terra, que não seja puramente a tua palavra, Deus. A gente quer que ela revele o fim de todas as coisas. Que ela revele o que o Senhor está querendo falar de fato com todos nós, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade que a gente tem nessa noite de aprender, de ouvir, de estudar e de sair daqui, Senhor, talvez disposto mesmo a rever muito das coisas que a gente acredita e fala por aí e que muitas vezes não tem nada a ver com o teu ensino. Em nome de Jesus. Amém.